fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Vai à luta. Vai, vento leva a voz que ecoa na norte, na sul, na leste. A voz do oeste, cartel se off, faz sobrevivente do rap. Na ideia reta que não faz curva, ladrão. Se a ilusão não ilude o rap de Birituba. A voz do oeste aniquila a conversa dos filhos da trutas, manos, firma a linha de frente. Escuta, sente o disparo de rima, tem outra no pente. Tem mano que infelizmente esquece de honrar a luta de zumbi, nosso grande guerreiro. Da senzala, esperança livre como o vento. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã. Vento, leva a esperança, traz resposta pra mim. Ultrapassa horizontes, faz o sonho de alguém. O vento oeste busca. Máxima de hoje, 36 graus e meio em Gente Dentro. Vento, leva a esperança e traz resposta pra mim. Ultrapassa horizontes, faz o sonho de alguém. Se tem esperança, luta. Mínima, 21 graus, 7 décimos, também no Engenho Dentro. Brisa que inspira o vento. Sou em meus pensamentos, é o rap e o gueto, mesmo procedimento. Parceiros, lutas, as ruas, a lutas, guerras noturnas. Por onde ando e vejo memórias frias escuras. Vento que resgata e traz respostas. Vitania, a fúria, acertos de contas. Nunca é tarde, é verdade, e vem de todas as partes. E quem colhe maldade, colherá tempestade. Vento, leva a esperança, traz resposta pra mim. Ultrapassa horizontes, faz o sonho de alguém. De 36 graus e meio em Gente Dentro. Vento, leva a esperança e traz resposta pra mim. Ultrapassa horizontes, faz o sonho de alguém. Se tem esperança, luta. Mínima 21 graus, 7 décimos, também no Gente Dentro. Vento sopre pra sempre e não pare jamais. Vento, nosso elemento que o hip hop traz. Transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Assim, nesta sua última edição radiofônica, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou. Vento solar.